ser quem é. Na minha vida, essa grande mulher, por suportar o meu mau humor, tudo que faz por mim é com amor. Às vezes me pego no canto, na brisa do vento, pensando quanta sorte eu tenho na vida. E quase todo dia jogo fora o bilhete premiado da loteria. Tem coisas que eu devia te falar todo dia. Dia a dia que me deixou duro, tô ciente que não tá nada bem. Esqueço que você é alguém, não objeto, minha propriedade, só pra satisfazer minhas necessidades. Você é parte de mim, eu reconheço, me perdoe por cometer esse erro. Não dizer que você é minha vida. Tem coisas que eu devia te falar todo dia.